Aula 4. Técnicas de testes governamentais. Conceitos sobre a cartilha e modelo de acessibilidade do governo eletrônico. Validações automáticas. Parte 1. Modelo. O modelo apresenta a visão do cidadão e tem seu foco em um público mais abrangente, incluindo pessoas não técnicas, utilizando para isso uma perspectiva de compreensão mais intuitiva do EMAG e da visão técnica. A visão do cidadão é um elo entre o técnico e o usuário, uma ferramenta que o desenvolvedor tem para entender melhor a perspectiva do cidadão, aquilo que o cidadão valoriza e percebe. Abaixo, o documento do documento Visão do Cidadão disponível na íntegra. Essa atividade requer leitura deste documento. Parte 2. Cartilha e modelo de acessibilidade. Buscando atender e propiciar a acessibilidade dos sites governamentais, como proposto em EMAG, Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico, foi desenvolvida a cartilha técnica de recomendações. Enquanto a visão do cidadão, tratada no documento Modelo de Acessibilidade, preocupada com o entendimento facilitado do modelo de acessibilidade para a maioria dos cidadãos brasileiros, a visão técnica focaliza o trabalho em uma forma adequada para um outro perfil de pessoa, o desenvolvedor de sites e profissionais relacionados a essa tarefa. Os padrões Brasil e GOV são recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas, com o objetivo de aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos do governo federal, recomendações para codificação de páginas, sites e portais, versão 2.0, maio de 2008. Na página deste curso, encontra-se os dois documentos na íntegra, e essa atividade requer a leitura destes dois documentos. A construção de sites acessíveis é uma exigência do Decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores, para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis. O modelo de acessibilidade do governo eletrônico EMAG consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para o processo de acessibilidade dos sites e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. O EMAG é coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais. Foi formulado para orientar profissionais que tenham contato com publicações de informações ou serviços na internet a desenvolver, alterar ou adequar páginas, sites e portais, tornando-os acessíveis ao maior número de pessoas possível. A primeira versão do EMAG foi disponibilizada para consulta pública em 18 de janeiro de 2005 e a versão 2.0, já com as alterações propostas, em 14 de dezembro do mesmo ano. Em 2007, a Portaria nº 3, de 7 de maio, institucionalizou o EMAG no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, SISP, tornando uma observância obrigatória nos sites e portais do governo brasileiro. Parte 3. Validação automática. Neste curso, iremos apresentar dois avaliadores de sites governamentais para as políticas brasileiras para as pessoas com deficiência. Use como referência a cartilha eletrônica quando fazer os testes. Primeiro validador, ASIS, avaliador e simulador de acessibilidade de sites. O ASIS é um produto de parceria entre o Departamento do Governo Eletrônico e o OCIP, Acessibilidade Brasil. Tendo por objetivo fornecer instrumentos que viabilizem a adoção da acessibilidade pelos órgãos do governo, o ASIS é uma ferramenta que permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, sítios e portais, sendo de grande valia para os desenvolvedores e publicadores de conteúdo. Para os usuários brasileiros, o programa é distribuído de forma gratuita sob a licença LGPL, GNU License General Public License. O ASIS é acessível, podendo ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência, salvo a casos em que a deficiência impeça o objetivo da ferramenta em questão, Por exemplo, um cego não irá descrever uma imagem. Sendo assim, ele não utilizaria esta ferramenta do software, porém nada o impeça que ele faça correções em códigos HTML. Algumas funcionalidades. Avaliador de acessibilidade, EMAG e WCAG. Avaliador de CSS. Avaliador de HTML, 4.01 em XHTML. Simulador de leitor de tela, tempo e baixa visão, daltonismo, miopia e catarata. Ferramenta para selecionar o doctype, conteúdo alternativo, associador de rótulos, links redundantes, corretor de eventos e preenchimento de formulários. Portanto, os pré-requisitos, o Windows e Linux devem ter o JRE do Java. Para baixar o Oasis, a versão Windows ou Linux. Segundo avaliador, da Silva. É um avaliador, é um software que detecta o código HTML e faz uma análise do seu conteúdo, verificando se está ou não dentro de um conjunto de regras. No nosso caso, a análise é feita usando as regras de acessibilidade do WCAG e EGOV. O da Silva é uma ferramenta ideal para web designers, webmasters e todas as pessoas que desenvolvem sites para a internet e tenham necessidade de torná-los acessíveis. Agora vamos iniciar a nossa aula prática.